poeta Fernando Concha Pessoa. E este é o famoso caranguejo matemático, o professor Crustaciano Pitágoras. Ariel, não se ri nas aulas. Desculpa, Sebastião. Podemos continuar sem interrupções? Olá, Ariel. Shhh, cala-te, Flounder. Ariel, quando estás na escola, tu tens de saber agir com boas maneiras, com elegância, com dignidade. Vá, Ariel, segue o meu exemplo. Ei, o que é que tu estás aí a fazer? Oh, muito andar já. Vá lá, desaparece. Oh, mané, é inútil. Fim da aula. Oh, boa. Vamos brincar. Oh, brincadeiras, jogatinas e risadas. Ariel, quando é que tu aprendes a ser mais séria? Eu e o Flounder vamos jogar às escondidas. Escondidas? Calma aí! Espere por mim! Olá! Está tudo em ordem? Os peixes só querem rir. Os polvos estão a sorrir. Fiquem com as bocas fechadas. Eu detesto gargalhadas. Ele, desculpa a pergunta. Ah, escondidas é para bebês. Eu sei, mas o Sebastião adora as escondidas. Mas isso é porque só ele é que fala. A gente nem pia. 85-90, 95-100. Atenção, pessoal! Aqui vou eu, Matei! Tirem-me deste filme. Onde é que vocês estão? Vou encontrar-vos. Já te vi, Flounder. Sebastião, mas que jogo é esse? Porquê que tu fazes? O quê? Rir, sorrir e gracejar, gargalhar, haha, no ar. Porque teve graça? O que tem graça para ti não tem graça para mim. Se voltas a abrir a boca, se calhar é o teu fim. O mar vai estremecer e as águas agitar. E a culpa é toda tua! A consciência vai pesar. Fazer-me uma coisa tão má. Não gosto que riam de mim. Sempre detestei chifrir. Ariel, tu estás bem? Sim, estou aqui. Tenho de pedir ao Flounder e ao Sebastião para não me fazerem rir. Com este feitiço não dá para a gente brincar. Acontece um marmoto se fores aos outros contar. Nada de rir, gargalhar e gracejar nem pensar. Assim não tens que te preocupar. Tata. Oh, mas que marmoto! O Sebastião saltou até arrebentar. Ariel? A sério, Majestade? Há sete marés que a Ariel não se ri. E eu até tenho contado anedotas. Querias falar comigo, papá? Sim, querida. O Sebastião esteve a contar-me que tu não tens andado nada alegre. Nada alegre? Mas olha, papá, eu estou alegre. Não, senhor! Ela não está nada alegre! Anda com cara de casa e até parece uma lesma. Não se ri há uma semana. Veja, como é que se chama este? Professor Crustaciano Pitáguas. Está a ver, majestade? Nem uma risada. Agora que falas nisso, sinto a falta das tuas belas gargalhadas, Ariel. Oh, papá. Não, não, está tudo bem. Só ando a tentar ser mais séria. Tu não lhe devias ter dito para ser mais séria. Sebastião, devias dizer a Ariel que estavas enganado. Mas... Sim. Afinal, rir faz parte do seu temperamento. Mas... Sim. E tu, Flounder? Sim. Ajuda o Sebastião a fazê-la sorrir. Sim. Sim, Altestade. Majesteza, quer dizer, senhor. Eu quero ouvir outra vez as gargalhadas da Ariel. Não se preocupe, Majestade. Só uma anedota. Só o caranguejo com mais graça. Todas me acham uma gracinha. Oh, Madie, este não se ri nem por nada. Pois não. Ariel! Ariel, nós temos de falar. Há alturas para ser séria. Nas aulas faz sentido, mas aqui fora podes divertir-te. Oh, mas eu gosto de ser séria. O quê? Não queres brincar e jogar? Não. Não queres rir nas aulas? Não. Não queres partir o coco marinho a rir à custa do Sebastião? Não. Isso eu não vou admitir! Ariel, que confusão! Tem de haver qualquer razão. Travar com tanta obstinação essa gargalhada. Toda a gente neste mar, peixe a peixe a concordar. Não vais desperdiçar essa gargalhada. Na galhofa, na risota e no ha-ha-ha. Alegria lança a pista. Na galhofa, na risota e no ha-ha-ha. A sereia é especialista nessa gargalhada. Tu sabes como é que é. Vá, toca a rir. Ah, Gerina, presta atenção. É o ritmo a crescer. Ritmo vamos entender. Nesse ritmo é tão bom viver. Essa gargalhada, a calma tem de acabar. Se seria assim não vai dar, pois tu tens de libertar essa gargalhada. Na galhofa, na risota e no ha-ha-ha. Alegria lança a pista. Na galhofa, na risota e no ha-ha-ha. A sereia é especialista na gargalhada. Na galhofa, na risota e no ha-ha-ha. Alegria lança a pista. Na galhofa, na risota e no ha-ha-ha. A sereia é especialista. Se te encontra, fica tonta. E tu dá volta, se vai mexer com essa gargalhada. Toca rir! Fala! Madê! Com essa gargalhada! Começarmos já as reparações. Outro abanão destes e o palácio pode desabar. Isto não pode ser. Tenho de fazer qualquer coisa. Hã? Ariel, espera! Onde é que tu vais? Eu preciso de estar só. Não podes estar só com a gente? Não, eu tenho de me ir embora. Preciso de pensar num assunto muito sério. Oh, lá estás tu outra vez armada em séria? Vá lá, confia em mim, está bem? Ela foi-se embora e foi sem nós. Confia em mim, diz ela. Que tipo de amigo íamos ser se confiássemos nela? Anda. Onde é que achas que ela vai? Oh, eu sei lá, Madé. Mas não interessa. Vá ela onde for, vamos colar-nos como se fôssemos lapas. Se divertem. Com este feitiço que me lançaram, eu não vou poder voltar a rir. Espera! Mas que disparate! Não posso desistir! E se ela nunca mais voltar? Então, Flounder, também não voltamos. Deve estar à procura do abracadabra. Nada até às rochas gêmeas e vira à esquerda. Agora, sério. Isto é mesmo sério, pá. Vês onde Ariel vai agora? Bem, eu não quero assustar-te, Flounder. Mas abracadabra está cheio de peixes cruéis que lançam feitiços assustadores a todos os que lá vão. Obrigado por não me assustares. Estamos na terra assustadora de abracadabra. Olha, que assustadora já eu vi. Fica de olho nos bruxopeixes, Flounder. Qualquer desculpa lhes serve para lançar um feitiço. Temos visitas. Boa, boa, boa. Vão deixar-se enfeitiçar pela gente. Que tipo de feitiço é que usam? Assustadores. Ah! A quem o dizes? Tu não vais comer-me, pois não? Ah! Não, se tu não me comeres! Ah! Ah! O que é que eu sou? Ah! Não! Não me digas! Ah! Ah! Por que é que estás a olhar assim para mim? Oh, Madié! Nem te conto. O que é que somos agora? Até tenho medo de olhar. Já estamos normais. Como é que te sentes? As tenazes fazem-me cócegas. O quê? Calma, calma. Então, tu estás no meu corpo e eu no teu. Vamos ter calma e usar a cabeça. Nesse corpo é fácil de falar. O que é que fazemos quando estamos numa alhada e não temos esperança de vir a sair dela? Ariel! Thank you. andava à tua procura. Põe-te a andar, vai passear, bugiar. Eu não me vou embora enquanto não quebrares o feitiço do marmoto. Para poderes voltar a gargalhar, preferia que alguém me viesse pescar. Olha, tu vais ajudar-me ao quê? Eu não estou a ver. Porquê? O que é que estás a pensar fazer? Não posso divertir-me, não posso brincar com os meus amigos, não posso tirar partido de nada. Arruinaste a minha vida, por isso só tenho uma solução. Rir e rir. Então, queres que volte a rir? Ou já não achas graça nenhuma ao teu feitiço? Está bem, o feitiço vou quebrar. Calma, ele já vai acabar. Pronto, já acabou. A pequena sereia ganhou. Ana, muito obrigada. Mas porquê é que tu queres ganhar alguém? Ah, os outros bruxopas são demais. Pedem-me sempre muito mais. A sua magia faz-me sentir uma enguia. Tu achas que a tua magia não é tão boa como a dos outros bruxopas da Abracadabra? A deles é superior, a minha é inferior. Por isso, como vês, eu não me podia sentir pior. Ariel! Ah? Ariel! Flounder, Sebastião, vocês seguiram-me! Sim! Mas os terríveis bruxopeixes trocaram-nos os nossos corpos! Estávamos a nadar e... levámos com bolhas! Primeiro o Sebastião era um tubarão! E eu uma baleia assassina! E ele uma lula gigante! E eu uma baleia de bossa! E acabámos trocados! Agora sou um peixe pateta! E ele, bem, tem um corpo jeitoso, mas não é dele! Isto é terrível! Mas o pior... é que tenho comichão no nariz e estas barbatanas não chegam lá. Oh, oh, obrigado, Flounder. Se eu conhecesse algum feiticeiro poderoso capaz de quebrar este feitiço idiota... Não olhes para mim, eu sou de segunda. Sim, sim. Não digas isso, tens de tentar. Está bem, está bem. És tu? Tu? Já voltei a mim! Oh, Flounder, ainda bem que eu já não sou tu! Também eu! Oh, vá lá, anima-te! Porquê que estás mal-humorado? Se há coisa que me consegue irritar, é ver alguém a festejar. É claro! É tão bom voltar a rir. É bom ver-te contente, Ariel. Oh, sim, ouvir-te rir é música. O feitiço dos outros não se deve quebrar. A lei que tu foste a violar. Eu não queria quebrar. Eles forçaram-me a ajudar. A pena para um crime tão singular é ir para a mina das bolhas trabalhar. Mina? Das bolhas? Eu não quero passar a vida a escavar bolhas. Felizmente são leves. Oh, nós temos de sair daqui. Mas se tentarmos fugir, não achas que os bruxopeixes nos vão enfeitiçar? Sim, mas nós temos um feiticeiro bruxopeixe do nosso lado. A tua magia vai ter de conseguir superar a magia deles. A minha magia é uma treta. A coisa está preta. Tu és bom, tens de agir. É impossível conseguir. Para de te lamentar, estás-me a irritar. Oh, não, eu já estou a rimar. Olha, os outros feiticeiros bruxopeixes estão sempre contentes. Se calhar é por isso que lançam feitiços potentes. Divertem-se. Sendo assim, se eu me alegrar, a minha magia vai resultar? Bico da obra! É uma cobra! Está no hipoca a fugir! devagar, não temos de cavar. A grande cobra vamos transformar num pequeno bicho do mar. Mais uma vez, um, dois, três. Bem, desisto. Está visto. Já não me ria a ganância desde a minha terra infância. Eu disse que ia resultar. Apanharam um susto. Não sabe também rir? Ah, como eu me ri. Desculpem se agi. De forma carrancuda? Bem, é como eu costumo dizer, Madié. Quando estamos de bom humor, até fazemos magia. É o ritmo a crescer. Rindo vamos entender. Nesse ritmo é tão bom viver. Essa gargalhada.